Esmeralda, Sala 58, vem que será autorizado, parte 4. 97 Capote, 1315, altera Campinas. 1407, autorizado a ingressar na Índia, no ponto de da pista 10, chame torre 118, decimal 6, alívio de altímetro no 015. 1015, 186, pela Índia, autorizado 4207. 25, decimal 1, alterno 33, decimal 25, bom voo. 251, 3325, então 3395. Mike Juliette Romeu, autorizado Salvador, Salvador, a 510. A 710 sobre o subúrbio, litoral sul, curva A, direita, controle 119.35, transponder 0115. Boa noite. 1407 a linha decola, pista 10, vento 140 graus, 109. A linha decola, 1407. Negativo. Confirma seus abaixo, por favor. Já é certo. Alfa Vitor Juliette, chame torre. 198-612, é bom ponto. Na torre agora, frequência 8860, Vitor Juliette. 01. Ok, Serica. Agora sim, João Juliette, 0-1. Fala, 7-2-2, está autorizado já? Confirma, sala, sala. Gol 1270, após o Embraer 190 da Azul passar sua retaguarda, autorizado o Puxi. Tem um contato, táxi. Sim, liberado por Puxi, na tarde, 3-0 da Gol, depois eu passo a retaguarda. Afirmativo, decolagem autorizada, pista 10, vento 140 graus, 109. Para o 6721, senhor, vai ser cortado. Itap. Durou de Itap, grato. Na 3216, a sua identificação desse ao 0120. Vigilância, chegada maré. Salvador, boa tarde, 4207 da Azul, 1500 pés para o 360 na Dael. Azul, 4207, boa tarde, contato radar para 360, saída da Dael. 360 na do perfil da Dael, 4267, 4207. Controle de autonomia, alternativa é Força Verde. Itaco, espaço. Indial, fonte para todos, 865, 1015, seguindo um banho aí com o tráfego 04. Ok, Alfa 1015, confirma a informação? Vai seguir um Boeing que tá através do 4, 6728, tomou um pouco. Ah, tá ok, obrigado. Gol 270 para o táxi, 124 a bordo, 3,58 de autonomia, Terno Galeão. Autorizado o táxi de alfa, ponte para 286, que nega 1015, 1270. De alfa, ponte 090, 286, 1270 da Gol. Meu táxi autorizado. Atira, tchau, meu. Gol 270. 270, a linha decola, pistão no 0, vento no 50 graus 099. Linha decola, Matheus, Romeu. Mandei a ponte 0, Matheus Romeu. Romeu, cadê a decolada para da gramada? Sem segundo, da gramada, sem interferir com o 97, vento no 50 graus 099. Sem interferir com a nossa. Romeu, fora. Taxi Let Romeu, circulou 06, controle 119, decimal 35. 35, controle, grato, até o regresso. Controle, muito boa tarde, é o papapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, 500 pés. Informe o local de sobrevoo. São Caetano, senhor. Confirme? São Caetano. Direto no destino, direto na prova do destino, Mike Gillette Romeu. Está presente, prova pro São Caetano, Romeu. Ali mandei 1-0. Ali mandei 6721 na pós e tá. Desce a 2 mil pés, ajuste 1015, autorizado final do ILS X-Ray para a pista 10. Reporte localizador. 2015 após etapa, reportamento estabilizado na 67G2A. Decolou 07, controle 119, decimal 35. 109, 35, 270 da Gol. Boa, Gol 270, decolou. Confia para o controle. Gol 270. 270, contato radar na decolagem, só 360, saída arbor. 360 na arbor, 270 da Gol. 28, decolagem autorizada 1-0. Vento 1-40 graus, 1-09. 28, iniciado. Alfa Vitor Juliette, sente frequência livre. Azul 4207, chama o centro Recife, 1-25, décima 1, 1-33, décima 2-5, 1. 1-3-3-2-5, azul 4207. Meia livre de restrições em TAP, desce a 3 mil pés, ajuste 1.015. Recife Azul 4207, cruzou 150 para o 360, bom dia. Controle, sala da unidade 5728. Bom dia, já falou cruzando 3728, contato radar, só 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA. Informação de tráfego 12 horas, 5 milhas, mantendo 500 pés no helicóptero, não interfere na profissão, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, tá? Decola a pista 1-0 pela esquerda, saída arbor, direção arbor para as voas leves. Com curva direita, corrigindo, pode decolar de controle 1-9-35, assina 5-1-55. Após voar, ela é... Volta aqui, o senhor tem. Então, permessa, eu tenho os dois juntos. A subida... Não seria da El? Negativo, para fazer o Lu 2-1 na Arbó. Só um minuto, senhor. Vai começar com o quadrante. Teste 28, mantém o perfil, devido a tráfego descendo para cá. Obrigado. Cada vez com o capavista, é a 7-2-1. Venha teste 2-1 na torre, 1-1-8, decimal 6-12, bom pouco. 8-6, logo mais, obrigado. Certo. Torre Salvador, muito boa tarde, óbvio, 6-7-2-1, capavista, trem checado, 3 milhas para o marcador. Mensagem 2-1, pouso autorizado 1-0, vento 1-20 graus, 1-09. Ele pousa 1-0, graças a Deus. Controle o gol 1-20. Prossiga. Pode coordenar aí após a árvore, voa o puxo direto. Aguarde. Controle Salvador, bom dia, o voo 1754, tem informação mais. 1754, bom dia, senhor, identificação, desça 2 mil pés, na proa de Itap, ajuste no 0-5. Ok, ajustado no 0-5, descendo a 5 mil, na proa de Itap, voo 1754. 170, chama Recife, 126.0, secundário 128.8, coordena diretamente com ele. Bom dia, bom voo. 260.0, bom dia. Correto, e confirmando a boa é balizada no... no... pior, em Salvador, confirmando. Não é... a boa. Confirmar o vento para o 2-0, senhor. 140 graus, 129. Grato. Olá, Tango, Vitorino Juliette, Cara Lourenço, Uno meu pé, corredor axé, curva direita, porta colagem, controle 19, decimal 35, acena 0160. Para o táxi, torre 2612, litro de direto. Terminando 2685, bom voo. Tem quatro. Três, dois, um, meia, tráfego, 12 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés estacionário, o helicóptero não interfere na aproximação, reporte estabilizado, localizador. No 754, em condição de manter pelo menos 2509 até a Itapia? Afirmativo, irá manter 2509 até Itapia no 754. Ou mais, ok? Ok. Está mantendo agora 2751 no 754. Grato. Zero, please flat level 110. Trip 5220 is called identity. Descendant to 4000 feet, UNH 1015. Ident descent to 4000 feet. Falou, bom dia, azul 463, informação mais de atualização ideal. Carlos Romeu Serra, boa tarde, a senhora identificação, desce ao nível 0, 6220, vigilância e a chegada amarela. 662. Azul 4463, Ilhéus, 160, decola pistão 0, curva direita, série da Leda, Ilhéus, controle 119, decimal 35, acena 5144. Falou, o Azul não está pronto, só. Podia repetir a autorização? Afirmo. Ilhéus, 160, está autorizado, azul 4463, decola pistão 0, curva direita, saída da Aulê de Ilhéus, controle 119, decimal 35, aciona 5144. Se autorizado conforme, 160, está Ilhéus, 21, decola curva direita, saída da Aulê de Ilhéus, 935 é o controle, transforma 5144. Correto, porta plus 4463. Próxima sala pro 6704, hein? Afirmativa, aeronave no push, vai no push até sair do 43. Após o está livre até o 04, vai 6721. Ok, gente. O 9 941 no bordo. Boa tarde. Sem identificação, desça ao 070. Vigilância, chegada à maré. 070, vou 941. Go ahead. Trip 5220. Under radar vector for space, maintain heading 150. Heading 150, your limit localizer cost. Descept on this heading, descending now until 3000 feet, QNH 1015. Keep heading 150, the limit is the localized course and descend to 3000 feet. Trip 5220. Para todos os outros mesmos, Miami 15, Gol 977. Cuidado, Jete Alfa, vou esperar as 2:00 autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Ok, está autorizado o ILS, reporte estabilizado, localizador 1754. 3520, reduce speed to 00 knots, report established on localizer course. Reducing speed to 00, establishing on the localized 3520. 5220, we are following Boeing 737-800, now position 11 o'clock. 11 miles, intercept localizing in 1 minute, okay? Roger. Gol 754, tráfego 12 horas, 4 milhas, pairado 510, um Robson, não interfere na aproximação. Ok, o Gol tem um tráfego no TKS. Romeu Serra para o Editab descendo 3.000 pés, ajuste 1.015 sem restrições de altitude. Salvador, bom dia. O 1.7, pronto, 0.0. 777 ali, decola 1.0, vento 1.3, 0 graus, 1.09. Ali, decola 1.0, pronto. altitude 20, descending to 2,000 feet. Don't glide slope if you wish. Report passing Duna. To 2,000 feet, report passing Duna, 35220. Charlie Romeo, você é restante, cara. 2109. Afirma. 941 não é autorizado até 4 mil pés. Ajuste no 0 no 5 sem restrição de altitude. 4 mil pés, sem restrição. No 754 Torre, 1-8-6, é bom pouco. Torre 1-8, 3, 6. Ok, 1-8-6, bom, 754, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 12 nós, chega 3. Já baixou e travou, livre pouso na 10, gol 1754. 1777, decolado 25, controle 119, decimal 35. 1935 no 777. Tony, gol 1777 da gol. 7, contato radar para 320, saída da El. 320 da El. Web 6741 para push e funcionamento no 10. Autorizado, pushback para o ataque 174. Zero, call now, Salvador Tower, 118, decimal 6, good day, sir. 118, 6, thank you. Salvador Tower, 35220, established IRS. 35220, continue approach, wait for landing clearance. Continue approach, waiting for landing clearance, 35220. Autorizado, inspeccionar, portátil 4463. Deixa. 1219.